sigo a linha do trem que é pra ter onde ir. Devagar é melhor, eu posso te ouvir. Uiva, o cara estranho que eu fingi não ser já renasceu, talvez eu possa descansar. Qual a graça em se comprometer quando eu tenho um mundo pra ver? E quando a gente dança e se perde, as montanhas se estremecem. Quero sentir mais, eu quero beber mais, eu quero correr mais. Escapar na madrugada, sentir o ar gelado, inflar o meu peito e gritar. Nada do que você diz faz sentido algum, porque eu tenho a minha própria caminhada. Qual a graça em se comprometer quando eu tenho um mundo pra ver? E quando a gente dança e se perde, as montanhas se estremecem. Sentido ao corpo que eu tenho a minha própria caminhada. Eu podia ficar lento, só perdido.